A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai dar início ao 16º programa, A Escola e o Meio. Ficamos já com a rubrica Eu Já Sou Escuteiro e Tu, com José Ribeiro. Eu já sou escuteiro e tu? Olá a todos, vou falar-vos da quarta secção dos escuteiros, a que chamamos caminheiros. Os caminheiros têm entre 18 e 22 anos, usam um lenço vermelho e branco e são a última fase de aprendizagem dos escuteiros. No nosso agrupamento 880 de Oliveira do Hospital existe neste momento uma tribo de caminheiros. As tribos de caminheiros têm o nome de pessoas que foram exemplos de vida. Eles escolheram Carolina Beatriz Ângelo, que foi a primeira mulher portuguesa a votar. O conjunto de tribos dos caminheiros chama-se clã, e o local onde se reúnem chama-se albergue. Na nossa sede, o albergue é confortável, porque tem uns sofás. Cada caminheiro deve fazer um projeto pessoal de vida e em conjunto fazem a carta de clã. Eles usam varas que na ponta são bifurcadas, para lembrar que podem escolher dois caminhos, o bem ou o mal. A sua atividade típica é a caminhada e normalmente inclui o serviço à comunidade. Os nossos caminheiros foram há pouco tempo fazer um dia de voluntariado ao canil municipal. Ajudaram a limpar, a passear e a alimentar os animais. E vão em breve colaborar numa plantação de árvores. Os caminheiros são também os escuteiros mais velhos e por isso algumas vezes ajudam a ensaiar os mais novos nas outras secções. Muitas vezes colaboram com os chefes ajudando nas atividades. Na próxima semana vou falar-vos dos dirigentes, que são os nossos chefes. Muito bem. Estamos a aprender muito sobre escutismo, José. Rádio Boa Nova. E agora vamos para jogos eletrónicos com o Mateus Lopes Varão. Olá. Hoje venho falar de uma série de jogos que particularmente eu gosto muito. Ratchet & Clank. Ratchet & Clank é uma série de jogos orientados para plataformas criada e desenvolvida para Insomniac Games e publicada pela Sony Interactive Entertainment para vários tipos de PlayStation. Um filme animado produzido pela Rainmaker Entertainment e pela Blockade Entertainment foi lançado em abril de 2016. Os jogos têm lugar num ambiente de ficção científica e seguem as aventuras de Ratchet, um mecânico com a aparência de um felino, conhecidos como Lombax, e Clank, um pequeno robô, à medida que eles viajam pelo universo, salvando-o normalmente de forças malignas. A série é particularmente conhecida pelo seu humor e pela inclusão de armas e engenhos topo de gama, exóticos e únicos, um conceito que a Insomniac Games expandiu para outros jogos. Ratchet & Clank foi lançado em 4 de novembro de 2002 na América do Norte e na Europa. No jogo, o Presidente Drake tem planos de levar pedaços de outros planetas em toda a galáxia Solana e criar um novo planeta para o seu povo, o Blarg, cujo planeta tornou-se poluído e inabitável, para além dos dois protagonistas. O jogo também introduz Capitão Quark, que aparece em jogos seguintes da série. O jogo introduziu muitas das características, tais como a recolha de itens, armas e gadgets, etc. Ratchet & Clank foi o primeiro ocidental a ser incluído junto com o PlayStation 2 no Japão, mas houve algumas mudanças feitas para torná-lo mais popular. Ratchet tem olhos de estilo anime e grandes sobrancelhas. Rádio Boa Nova. E vamos agora ao cinema com o Eduardo Adro. Então, a minha sugestão esta semana é Moonfall, Rota de Colisão. Foi realizado por Roland Emmerich, é do género de ação e tem a duração de 131 minutos. Joe Flower, ex-astronauta da NASA, é alertada para um facto terrível. Uma força inexplicável fez com que a Lua saísse da sua órbita natural e se deslocasse em direção à Terra, pondo em causa toda a vida do planeta. Numa tentativa de impedir a hecatombe, Joe alia-se a um grupo de cientistas e segue a missão até à Lua para perceber o que pode ser feito até lá. Lá deparam-se com um segredo guardado desde 20 de julho de 1969, dia em que, durante a missão Apollo 11, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram o satélite natural da Terra pela primeira vez. Pode ver este filme nos cinemas de Coimbra ou Viseu. Aqui está uma ótima sugestão para o fim de semana. FM Boa Nova. Retomando a nossa rúbrica, por onde andam os nossos alunos crescidos, hoje temos aqui uma entrevistada muito especial, porque ela não anda muito longe, ela está aqui mesmo na Boa Nova. É uma ex-aluna da escola secundária, a Beatriz Cruz, que todos os senhores ouvintes conhecem. É jornalista aqui na Boa Nova, mas vai-nos falar do seu percurso, porque eu creio que a Beatriz terminou o ensino secundário em 2014. Certo, Beatriz? Bem-vinda aqui novamente ao grupo da escola secundária. Isso mesmo, obrigada desde já pelo convite e é um gosto a dobrar estar aqui por ser ex-aluna do agrupamento de escolas, mas também realizar-se esta entrevista na minha casa, na minha segunda casa. Muito bem. Olha, o que fez depois de ter saído da secundária? Portanto, eu acabei o ensino secundário em junho de 2014, portanto já lá vai um tempinho. Acabei, aliás, escolhi Línguas e Humanidades, penso que ainda é essa a vertente, porque de facto... Já sabia que queria comunicação. Se não fosse bem a comunicação, mas a área só podia ser esta, da comunicação, e nunca pensei sequer seguir ciências, porque de facto, para mim, tinha que ser algum curso ligado com escrita, porque adoro escrever. E portanto depois candidatei-me ao ensino superior, candidatei-me as minhas opções, as minhas primeiras todas opções foi no interior e do país, portanto Coimbra, Viseu, Covilhã, alguma delas seria a minha escolha, acabou por ser Viseu, penso que foi a minha segunda escolha, mas de facto todos os cursos, todas as opções seriam à volta de Ciências da Comunicação, Comunicação Social, Jornalismo, algo seria por aí. E acabou por ser Ciências da Comunicação, aliás, Comunicação Social, porque acho que é mais abrangente do que jornalismo, acaba por ser muito mais focado apenas no jornalismo, apenas em notícias, e portanto a Comunicação Social acaba por abranger mais atividades, portanto falamos tanto de rádio como imprensa, como quem está por trás de um ecrã a gravar, como quem está à frente, acaba por ser mais abrangente, portanto a escolha não foi muito difícil. Gostou do curso? Adorei, também acho que adorei pelo facto de ser um politécnico, portanto foi num politécnico de Viseu, na Escola Superior de Educação de Viseu, e adorei porque depois de sair de lá e depois de já contactar com outras pessoas que tiraram os mesmos cursos, de um modo geral, em universidades, a percepção que eu tenho é que realmente é muito diferente, portanto... Em Viseu, eu acredito que noutras escolas, mas politécnico já há muita componente prática. Falamos de estúdios, falamos de câmaras, falamos de gravações, falamos aí no terreno, eu fiz videoclipes, portanto há muita parte prática e falando com pessoas que tiraram cursos, até mesmo de jornalismo em universidades, e lembro-me da Universidade, por exemplo, de Coimbra, que foram quase 3 anos sentados numa secretária a ouvir professores. E acho que há certos cursos que realmente só pondo a mão na massa, como se costuma dizer, é que se aprende. E um curso destes acho que é importante saber como se faz e é fazer que se aprende. Se aprende, muito bem. Então quer dizer que o curso correspondeu às suas expectativas? Eu diria que superou. E aliás, até Viseu até foi a minha segunda opção e a primeira era Coimbra. Depois já aquela parte inicial da segunda fase, será que vou tentar Coimbra? Mas a partir do momento que uma pessoa entra, conhece as pessoas e de facto Viseu é a minha segunda casa e se eu pudesse escolher um sítio para viver até seria Viseu, encantou-me e não mudaria então a minha escolha e tenho amigos hoje que continuam a sê-lo porque foi a família de Viseu e também muito devido à praxe e sensivelmente também. E foi a minha segunda casa e continua a ser a minha segunda casa. Portanto, terminou a licenciatura em que ano? Em 2017. E depois? Que iniciou o percurso profissional? Depois foram as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, terminei a licenciatura em 2017, em junho, e terminei com o estágio curricular inserido no curso no Diário de Coimbra. Foram 2 meses e considero que é importante estes estágios porque ali... a transição do que se aprende para a prática e estar envolvida numa redação, que uma pessoa não tem ideia do que é que se faz numa redação. O jornal chega-nos às nossas mãos e não temos ideia do que é que se passa horas antes de sair essa edição. Portanto, terminei o curso com o estágio no Diário de Coimbra, depois seguiu-se as férias de verão, também fiz uma pausa, mas sempre já a pensar no mestrado, se valeria a pena ou não. E foi então que pensei em Coimbra, no mestrado de Comunicação Social Novos Mídia, e aqui os novos mídia já nos traz um pouco para os dias de hoje, porque de facto falar em novos mídia é falar em Facebook, é falar de um modo geral em todas as redes sociais, e sabemos que hoje a informação chega-nos de uma forma tão rápida através da internet. Se acontece alguma catástrofe, alguma toca a sirene, é assim, hoje em dia uma pessoa pega no telefone e vai logo ver o que se passa através de um telemóvel. Portanto, os novos meios de comunicação social, os novos mídia, assim se chamava o meu curso, realmente vieram e vieram para ficar. Claro que depois saem prejudicados os jornais e as rádios, mas de facto veio para ficar e, portanto, decidi ir por esse mestrado por essas razões. Só que, entretanto, iniciava o mestrado em outubro e eu pensei, por que não fazer uma espécie de voluntariado aqui na Rádio Boa Nova? Porque, assim, tanto posso estar no mestrado e aprender, como posso logo colocar em prática e, portanto, fazer aqui dois em um. E a verdade é que entrei aqui na rádio um dia após os incêndios de outubro de 2017. E costumo dizer que comecei a ser jornalista depois dos incêndios e, parecendo que não... É uma data marcante. É uma data marcante e depois uma pessoa pensa, vamos começar aos bocadinhos, mas realmente começar a ser jornalista, a relatar tudo isto, a estar ao lado das pessoas, portanto foi um misto de emoções, porque também eu, digamos, pensava que ia morrer, mas também eu tive que estar ali ao pé das pessoas e a escrever as histórias delas e a acompanhar tudo o que aconteceu aqui no concelho, toda a solidariedade, portanto foi dois em um, mas também acredito que acho que foi isso que me deu estofo e que me fez aprender tão rápido aquilo que sei hoje. E, portanto, depois fui por aí fora e fui ficando na rádio. Portanto, depois de voluntariado surgiu o estágio curricular, para estar no currículo, digamos assim. Depois foi-me proposto o estágio profissional e hoje estou aqui, portanto, já com um contrato e já lá vão quase 5 anos de Rádio Boa Nova. Pois, o tempo passa a correr. É verdade, é verdade. Sem dúvida. Muito bem. Olha, em primeiro lugar, dou-lhes parabéns porque nós temos noticiado aqui que, infelizmente, a maior parte dos jovens que nos passam pela escola secundária, e eu estou cá a lecionar há 24 anos, infelizmente não estão cá já, não é? Porque vão para os grandes centros e acabam por ficar lá, porque as possibilidades aqui também são poucas, ou porque as pessoas também desistem muito, muito facilmente, e muitos até estão no estrangeiro. E estamos a ter uma sangria de gente, que significa o despovoamento do nosso interior e particularmente do nosso concelho, que tem perdido população ano após ano e década após década. E isso é dramático, porque nós, sem jovens, não teremos futuro no concelho. Por isso, em primeiro lugar, os meus parabéns por se ter fixado cá. Porque... é difícil, tenho que admitir que é difícil, e eu própria quero dizer, amigos meus aqui, nem contá-los com uma só mão, é impensável, pelo menos em Coimbra estão, e quem diz Coimbra depois vai para aí adiante, Norte, Lisboa, e de facto eu acabo por ser uma das poucas que estou aqui e vou vendo-os esporadicamente, mas sempre foi um desejo meu ficar aqui, por lá está, para contrariar essa questão de ir para fora, quero ficar cá, quero manter cá. Claro que as condições, uma pessoa quer sempre mais e melhor, mas continuo aqui. A verdade é que a qualidade de vida aqui até acaba por ser muito superior do que nas grandes cidades. Isso é. Aqui não temos trânsito, aqui não temos aquela avalanche de gente nos centros comerciais. Enfim, isto aqui é muito mais calma. O próprio ar que respiramos. Eu, por acaso, há pouco tempo fui a Lisboa e o sair do carro e sentir aquela... é uma diferença enorme. Mesmo que estejamos à frente do mar, é assim, só no ar se nota a diferença. Está poluído, claro. E nós aqui... Estamos ao lado da serra, respiramos um ar com uma qualidade daquelas. Pois, eu partilho dessa opinião. Aliás, eu vivi uns anos em Coimbra e depois decidi regressar também à minha terra de origem, que é Oliveira do Hospital. E agora até vivo na aldeia por opção também. Porque também acho que se não se fixarem cá pessoas, isto acabará, não é? Nós não podemos ter só uma terra de velhos. Pelo contrário, é imperioso que as novas gerações vão rejuvenescendo a nossa população. Isso, infelizmente, não tem estado a acontecer. Também, claro, que é preciso que haja vontade política, quer a nível local, quer a nível central, para se criarem aqui condições, porque senão qualquer dia isto parece que está tudo a cair para o litoral, não é? Nós vamos ao litoral e está tudo sobrecarregado. Tudo o que se ouve é Lisboa e o Porto, e não pode ser, porque falar é muito fácil e fala-se muito de fixar população no interior, mas de facto medidas para que isso aconteça não existem, e portanto estamos a falar de pessoas qualificadas, com licenciaturas e tudo mais, no interior a ganhar o ordenado mínimo. E depois há a questão de criar família, de comprar casa, são uma série de questões, mas de facto, ou seja, há vontade de ficar cá, mas não há condições, e portanto eu considero que sou a única do meu leque de amigos que continua por aqui e espero continuar. Pois eu acho que faz muito bem, porque precisamos de vocês. A Beatriz é uma jovem, tem a vida pela frente, mas também pode fazer carreira em Oliveira do Hospital, porque não? Não é por se estar num grande centro que se tem uma melhor carreira, não se tem tanta qualidade de vida como já dissemos, e também há obstáculos. Não pensemos que nas grandes cidades aquelas pessoas vivem todas às mil maravilhas. Eu até estou convencida que muitas pessoas têm até uma vida inferior, com um nível de vida inferior ao que têm aqui, porque, por exemplo, Lisboa é uma cidade muito cara, quer em termos de habitação, quer até de consumos correntes. E, portanto, eu acho que nós aqui até podemos ter uma vida bastante mais agradável, com melhor qualidade de vida, e temos é que ser insistentes. E, portanto, eu espero daqui a uns anos voltar a ver cá a Beatriz, já com filhos. Sim, espero estar Também precisamos de crianças, não é? Está a haver também uma quebra da natalidade e uma quebra de crianças. Já se está a perceber isso nos nossos jardins de infância. Daqui a uns anos vai-se repercutir no terceiro ciclo e no secundário. E, portanto, isto é um problema nacional, não é? Mas aqui no interior sente-se muito mais. Portanto, eu espero que a Beatriz fique por cá, de facto. Olha, que lembranças tem da escola secundária? As lembranças só podem ser boas. Portanto, eu estava ainda na escola secundária quando ainda não era o agrupamento de escolas de Oliveira. E era muito diferente. Era muito diferente. Apesar de que eu logo na escolha ali do sétimo ano, uma pessoa escolhia ficar no ciclo ou passar já para a escola dos grandes, dizíamos assim. E de facto eu escolhi logo passar para a escola secundária. E de facto uma escola sem nada a apontar. Então, a nível de professores, acho que são, acima de tudo, são nossos amigos. E também acho que influenciam muito a nossa escolha. Portanto, se eu gosto de português e se eu sempre segui o português e a escrita, certamente tive professores que puxaram por isso. E acho que nesse campo os professores estiveram sempre lá e acredito que continuam a estar. E uma escola amiga, portanto, sempre com uma palavra amiga, tanto professores como diretores. E a recordação é boa quando pensa em escola secundária. Sim, claro que sim. Muito bem. Olha, Beatriz, para nós foi um gosto, porque temos trazido aqui vários alunos, alguns que já passaram há mais tempo pela escola secundária e outros menos. E agora, de facto, a Beatriz, lembrámo-nos, porque a Beatriz é da casa, está aqui mesmo ao pé de nós todas as semanas. É uma das pessoas que nos recebe aqui gentilmente, a par com a Liliana Lopes, mas que tem estado sempre aqui disponíveis para o Clube de Rádio e, aliás, que depois faz a tarefa de divulgar também no site da Boa Nova e no Facebook o nosso programa semanalmente, e também lhe agradecemos muito a colaboração que tem tido connosco. Muito obrigada, Beatriz, até muito à próxima. Muito obrigada, também dar os parabéns ao Clube de Rádio, ao Agrupamento de Escolas e, claro, à professora Célia, porque este, de facto, é um programa que já não pode sair da grelha da Rádio Boa Nova, e quem sabe um destes meninos também depois possa passar por cá e fazer carreira aqui na Rádio Boa Nova. Sim, já passaram por aqui, portanto, nós já cá estamos há 12 anos, e nestes 12 anos já passaram por aqui alunos que seguiram Comunicação Social. Alguns já estão prestes a acabar a licenciatura este ano, e, portanto, acho que sim, que há caminho, até porque alguns querem mesmo vir experimentar como é, porque é como a Beatriz diz: ler um jornal ou ouvir um programa de rádio não se percebe o trabalho que está por trás. Só estando cá é que se tem noção disso. E, portanto, tem sido uma boa experiência para todos. Muito obrigada, Beatriz. Obrigada. Até à próxima. Até e felicidades. Próxima. Obrigada. Boa Nova, irresistível. Ficamos agora com a sugestão de música com o Tiago Brito e com o Martim Sousa. O músico José Cid foi condecorado na sexta-feira pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, em Lisboa, com o grau de Comendador da Ordem do Infante Dom Henrique, anunciou a Presidência da República. A condecoração aconteceu no dia em que o músico, cantor, compositor e produtor musical completou 80 anos. José Cid nasceu em 4 de fevereiro de 1942. Em 2019, recebeu o Grammy da Excelência Musical da Academia Latina de Gravação por contribuições de significado artístico excepcional para a música latina. Fundador dos Babies em 1956, uma banda de covers de sucessos da época, foi com o quarteto 1111 que criou as bases do rock português na década de 1960, como destacou a organização norte-americana Grammys Latinos, dando como exemplo canções como A Lenda del Rei Dom Sebastião e o mais tardio álbum 10 mil anos depois, Entre Vênus e Marte, de 1978, que definiu como uma obra-prima do rock progressivo. José Cid representou Portugal em diversos festivais internacionais, designadamente em Tóquio, em 1971, na Organização Ibero-Americana de Televisão, em 1979 e 1981, e na Eurovisão, em 1980, e soma mais de 60 anos de carreira, com dezenas de álbuns e atuações regulares em festivais e concertos. Para o verão deste ano, tem anunciada a publicação de Tose Cid, álbum que materializa um projeto comum entre Tose Brito, dedicado a canções do quarteto 1111, de que ambos fizeram parte, proibidas pela censura durante a ditadura, como Domingo em Bidonville, Lisboa, ano 3000, e João Nada. Hoje vamos ouvir Cai Neve em Nova York e também A Cabana Junto à Praia. Cai neve em Nova York, Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Bem, é com romantismo hoje neste programa, mas de facto o José Cid merece, porque é um caso de longevidade na música. Com 80 anos está em cima dos palcos e ainda consegue surpreender, o que é impressionante. Bem, e agora temos aqui em estúdio mais duas entrevistadas muito especiais, porque são ex-membros do Clube de Rádio. Temos a Rita Tavares e a Catarina Duarte, que já estão, penso eu, a finalizar a licenciatura. O tempo passa muito depressa. Em primeiro lugar, meninas, muito obrigada por terem vindo. É um gosto rever-vos. Obrigada pelo convite antes de mais, professora. Faço as palavras da Rita às minhas também. Rita, começamos então por ti. Estás a estudar em Lisboa, já nos tinhas dado conta disso quando estiveste cá há 2 anos. Já estás a terminar a licenciatura. Recorda-nos, é a licenciatura em... Ciências da Comunicação no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, em Lisboa. Foi a tua primeira opção, creio? Não, foi a segunda. A primeira foi o mesmo curso, mas na Universidade Nova de Lisboa. Não consegui, mas estou muito feliz por ter calhado na minha segunda opção. Realmente, eu penso que às vezes as coisas acontecem por uma razão e fico mesmo feliz por estar agora no ISCS. Porque gostas de estar lá e estás a gostar da licenciatura, gosto, é isso? Gosto da licenciatura, gosto das pessoas, gosto do ambiente. Estamos num sítio mesmo privilegiado. Em Monsanto, as vistas são lindas. Temos vista para o Rio, temos vista para... mesmo para os campos de Monsanto, é mesmo bonito. Muito bem. Olha, então eu quero dizer que o curso, que afinal era o curso que tu querias, não é? Na área da comunicação, está a corresponder às expectativas que tinhas quando eras aluna do 12º ano? É sim, está e não está. Por um lado, eu pensei primeiro que este curso seria mais prático, mas a verdade é que tem uma vertente muito mais de ler e de decorar coisas do que mais a vertente prática. Mas em geral tem sido bom, as notas também têm sido boas. Temos como seria tido... de esperar. Sim. Os trabalhos de grupo também têm sido muito produtivos. Em geral tem sido bom. Adaptaste-te bem à vida na capital? Eu acho que sim. Claro que há sempre altos e baixos, há sempre momentos melhores e momentos piores. Por isso é que acho que também é importante rodear-nos por pessoas de que gostamos e pessoas que também vão de encontro aos nossos ideais. E às vezes é difícil encontrar pessoas assim em Lisboa, porque a vida é completamente diferente daqui. E pronto, eu acho que é importante. É e isso. Adaptaste-te bem? Sim, acho que sim. Olha, entretanto, apanhaste a pandemia em cheio, não é? Porque eras caloira quando surgiu a pandemia. É verdade. Como é que foi esta vivência? Provavelmente tiveste ensino à distância também? Sim, numa primeira fase, pronto, foi mesmo quando fomos para casa e aí tivemos todas as aulas online. Deixámos de ter exames finais, aí primeiro fizemos avaliação contínua. Depois, agora, quando voltámos também este ano, continuamos a ter algumas aulas online. E mesmo agora vou continuar a ter aulas online e presenciais. Por exemplo, numa semana em que vou ter 5 dias a ter aulas, um desses dias, a segunda-feira, vai ser só aulas online. Portanto, gostas de ensinar à distância ou não? Não, na verdade não. Acho que distraímos-nos muito mais, temos muito mais tendência de ou não ir às aulas, ou estarmos, mas não estamos bem, estamos a fazer outras coisas. Acho que vale mais sempre irmos à faculdade, até porque eu tenho que fazer 1h30 para ir para a minha faculdade e sempre já estamos mais despertos. Aulas online em casa é sempre acordar mais tarde, acordar mesmo em cima da hora e ligar o computador. Acho que não é tão produtivo. Uhum. Olha, portanto, irás terminar a licenciatura este ano letivo, lá para junho, provavelmente. Sim. E depois já estás a pensar em fazer o quê? Quer já experimentar um estágio, quer já fazer um estágio e experimentar já a vida profissional, ou preferes continuar já para mestrado? Pois, é isso. Eu ainda quero melhorar muito o meu currículo antes de terem qualquer coisa como mestrados. Também ainda estou a tentar decidir de que área é que eu gosto mesmo. Já tive a experiência de 2 estágios, um mais relacionado com o design e outro assim numa rádio. Nesta rádio, não é? Rádio Boa Nova. Que já era a tua casa. É verdade. Agora, em termos de mestrado, é mesmo esperar um anito, talvez, ver como é que é o mundo do trabalho também. Enviar alguns currículos e ver. E depois da licenciatura, então preferes fazer talvez uma... o quê? Um estágio? Sim, talvez um estágio. Adquirir competências profissionais. Sim, acho que é muito importante. Parte prática que tu achas que falhou no curso porque, como dizes, era demasiado teórico. Sim, acho que sim. Muito bem. Então passamos aqui para a nossa segunda entrevistada, a Catarina Duarte, que também esteve para estudar comunicação social, mas depois ali fez uma inflexão no final do 12º ano e afinal está na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Letras. E Catarina, qual é a tua licenciatura, lembra-nos? Línguas Modernas, Inglês e Alemão. E que tal? Então, bem, isto é uma história um bocadinho não é completamente diferente, mas um bocadinho diferente, por exemplo, da Rita. Eu estava à espera de de algo diferente do meu curso, que acabou por não ser bem o que eu estava à espera. No entanto, eu continuo a gostar, além de que eu também estou a fazer menor em estudos europeus, que acaba por trazer outras cadeiras e outras aptidões ao que eu já tenho. Mas lá está, acabou por ser um bocadinho diferente, porque também me fez perceber que se calhar isto não era o que eu devia ter seguido no 12º ano, mas que acabei por ficar porque gostei do curso em si e das pessoas com que eu me comecei logo a dar bem ao início, que isso também é muito importante. Acabei por me sentir mais acolhida por isso, o que fez com que lá está, eu acabasse por também querer terminar a licenciatura nestes 3 anos. Mas também me traz agora algumas dúvidas mais para o futuro, porque em termos de mestrado, em termos de pensar ou não por ainda tirar outra licenciatura para também fazer uma ligação com esta e aí sim ter certeza realmente o que é que eu pretendo fazer no futuro. Muito bem, até porque estas duas competências em língua inglesa e alemã serão com certeza muito importantes em termos profissionais em várias áreas. Sim, mas isso lá está, também me fez perceber que, por exemplo, eu tinha muita tradução na minha ideia e já tive alguma experiência com isso e apesar de gostar de fazer um trabalho aqui ou ali, não é algo que eu quero fazer isso a minha vida toda. Profissional, muito bem. Olha, também apanhaste a pandemia enquanto caloira, portanto eu acho que tanto uma como outra tiveram ali um primeiro semestre normal e depois o resto tem sido muito atípico, não é? Como é que te deste com o ensino à distância? O segundo semestre foi complicado, o segundo semestre do primeiro ano, porque lá está, era algo que nós não estávamos habituados. Nós fomos para a faculdade com uma visão completamente diferente das coisas. Passámos a ter as aulas todas online, frequências online, avaliações online, e o segundo semestre tornou-se um bocadinho complicado. Depois, já no segundo ano, as aulas acabaram por ser metade online, metade presenciais, e acabou também por nos puxar um bocadinho mais já para o dito normal. Este ano as nossas aulas já têm sido todas presenciais, já não temos aulas online, as frequências e avaliações continuam tudo presencial e realmente é completamente diferente do que ter as avaliações online e mesmo as aulas. Nem se compara o método de ensino que é presencial com online. Muito bem. Olha, tens contacto ainda com os teus colegas da escola secundária? Sim, com praticamente todos. Aqueles que ficaram cá. E há um núcleo em Coimbra significativo, sim, em várias faculdades. Sim, bastante grande. Sim. Então, principalmente na Faculdade de Letras, temos lá imenso. Ali vá, na junção das faculdades todas, tanto na Direito como na de Letras, acaba por haver assim imensa gente de cada Oliveira. Muito bem. Bem, vocês já saíram há 3 anos, não parece, mas já foi. Quando se recordam da escola secundária, o que é que vem à cabeça? Tudo imagens positivas ou nem por isso? Boas memórias, boas recordações? Sim, isso acaba sempre por agora se criarem memórias, independentemente na altura terem sido boas ou más, acho que agora se torna tudo. Agora já são todas boas, já não é? São todas boas memórias e é sempre bom recordar os tempos que lá passámos. Muito bem, e passaram ambas aqui pelo Clube de Rádio e daqui, ainda se lembram? Que memórias? Valeu a pena passar por aqui? Eu acho que vale sempre a pena ter estas experiências e assim, e para a minha área, eu até tive uma cadeira de rádio e multimédia e acho que os ensinamentos que eu também levei daqui e até às vezes a vontade de falar e de expressar também veio muito daqui e só tenho a agradecer tanto pelos meus anos no secundário, que acho que trago mesmo boas amizades de lá, até porque eu vivo com duas pessoas que andavam comigo na secundária, portanto eu acho que sim, as memórias são boas, as memórias daqui também são boas. E é levar sempre o melhor. Ótimo. Recordo-me que tu vieste para cá, creio, só no 12º ano. Sim. E fazias a tua rúbrica de sugestão, de sobretudo de âmbito cultural, muito bem feita. Aliás, foste das pessoas que passou por aqui, que construía a rúbrica de uma forma completamente autónoma e muito criativa. Portanto, já era a tua vertente aqui para a área da comunicação social. Daí que eu tenho andado atenta já à tua carreira, porque tu tens andado a escrever. E a tua mãe, normalmente, quando eu não vejo, chama-me a atenção para a tua escrita. E, de facto, escreveste sempre bem, de forma concisa, objetiva. E acho que esse, se calhar, já foi um sinal de que tu, provavelmente, irias para esta área e com muito sucesso. A Catarina veio mais cedo, esteve por aqui a sugerir as notícias, não foi? Sim, e foi uma boa experiência, Catarina. Tens boas recordações daqui? Sim, imensas. Com o Gonçalo e com aquela gente toda animada. Sim, mas lá está, isso acabou também por nos fazer crescer e querer compreender um bocadinho mais o que nos esperava no futuro e lá está também ter mais gosto pela informação e pelo conhecimento e procurar sempre saber mais. Pois, por isso é que estes clubes são importantes, porque para além da sala de aula, onde se estudam conteúdos importantes, para sabermos mais e para nos preparar para o futuro, mas estes clubes onde se podem abordar outras temáticas, também são importantes, este e outros. Eu guardo sempre, e estes meninos, alguns deles são meus alunos, atualmente no 12º ano, sabem que eu vou sempre citando as minhas turmas que acabaram o 12º ano há 3 anos, porque de facto já tenho uma carreira que já tem mais de 30 anos, portanto já são muitas recordações, boas e más, como tudo na vida, mas de facto vocês foram duas turmas que deixaram uma marca muito positiva por variadíssimas razões, mas sobretudo por razões humanas, porque eu acho que sobretudo o que fica depois de nós ao longo da vida recordarmos é como é que nos tratamos enquanto pessoas, mais do que professores e alunos, como é que nos tratamos, como é que lidamos uns com os outros, que sentimentos é que manifestamos uns com os outros, e realmente vocês nisso foram especiais. Por isso também foram alunos com bom desempenho, até não me canso de dizer, até nos exames nacionais fizeram brilharete até a nível nacional, mas não foi só por isso, foi, embora correspondessem em termos de aulas e de aprendizagem, que isso obviamente é sempre muito gratificante para um professor, mas sobretudo como recordo vocês, e já passou aqui por exemplo o Miguel Fonseca há pouco tempo e o Gonçalo Branco, houve aqui relações que ficaram fortes e eu acho que vão ficar fortes para a vida. Bem, meninas, eu gostei muito de vos ouvir. Agora vou marcar um próximo encontro, se calhar, quando acabarem as licenciaturas, quando já estiverem mestrado, quando já estiverem a trabalhar, para continuar a seguir a vossa carreira. Muito obrigada por terem vindo. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com a Maria Pedro e com uma análise à política, creio eu, europeia. Sim, é verdade, hoje vim falar da situação político-social atual na Europa. Foi público na semana passada que 16 migrantes morreram de frio na fronteira entre a Turquia e a Grécia. Inicialmente eram apenas 12 migrantes, mas depois vieram-se a descobrir mais 4 corpos. As mortes destes 16 migrantes tiveram na origem de um conflito diplomático que se verifica agora entre o governo turco e o governo grego, que trocaram acusações e tentam culpabilizar-se. Pronto. A zona tem registrado temperaturas muito baixas, que foram quase negativas nas noites passadas, de acordo com os serviços meteorológicos turcos. O presidente Recep Tayyip Erdogan, da Turquia, diz que é inaceitável deixar 12 pessoas a morrer de frio, mas esta não é a primeira vez que enfrentamos esse comportamento da Grécia. O ministro do interior turco, Süleyman Soylu, acusou os guardas da fronteira gregos de empurrá-los para trás depois de tirar as suas roupas e sapatos, o que Atenas negou. A morte de 12 migrantes na fronteira turca, perto de Ipsala, é uma tragédia, mas qualquer sugestão de que foram empurrados de volta para a Turquia é absolutamente infundada. Eles nunca chegaram à fronteira, disse isto o ministro grego das Migrações, Notis Mitarraki. O governo de Ankara acusa também regularmente as autoridades gregas de empurrarem ilegalmente os migrantes que tentam atravessar a fronteira para a Grécia de volta para o território turco. Atenas volta a negar essa situação. Isto acontece hoje em dia porque em março de 2020, depois a Turquia, aliás, anunciou a abertura das fronteiras com a Europa para a passagem de migrantes, e vários de milhares de pessoas que tentam atravessar a fronteira através do rio Evros e chegar ao território europeu não o conseguem porque o exército e a polícia gregos impedem a entrada dessas pessoas no espaço europeu, e elas são forçadas a voltar para o território turco. A decisão da Turquia de abrir as fronteiras foi encarada como uma forma de pressionar a Europa e também os aliados na NATO. Portanto, nós podemos perceber que este conflito diplomático entre a Turquia e a Grécia diz-nos muito sobre a incapacidade da União Europeia para resolver este problema, que nem devia acontecer, porque há questões, a morte de 16 pessoas por frio é completamente inadmissível quando há organizações como a NATO, como a União Europeia, que deviam exatamente e existem exatamente para impedir isso. Pois, eu estava a pensar que já há uns anos, quando a Catarina Duarte, que estava a ler notícias, muitas vezes leu notícias que tocavam na questão dos refugiados e dos migrantes na Europa e de como a União Europeia se tem mostrado incapaz para lidar com o problema. E, infelizmente, estas notícias tomam-nos assim, fazem-nos... É como que um soco no estômago, creio eu, que todos nós, que temos o mínimo de sensibilidade, percebemos que são seres humanos que estão ali, amontoados, há anos, alguns deles, onde falta tudo, falta comida, faltam medicamentos, faltam condições dignas para o ser humano viver. E agora ainda esta questão do frio e este põe culpas na a Turquia na Grécia e o governo grego faz o mesmo em relação à Turquia. Isto não devia acontecer porque, em primeiro lugar, são questões humanitárias que deviam estar acauteladas e que não estão, e que eu acho que devem envergonhar todos os europeus, porque isto está a acontecer na Europa, não está a acontecer num qualquer ponto distante da Ásia ou da África, onde dizemos que vive, onde há situações extremas. Aqui não, diz-se que é a Europa civilizada, a Europa dos direitos humanos, e afinal vemos isto e recorrentemente vemos estas situações que são lamentáveis em todos os títulos. Rádio Boa Nova. Naquele tempo, tu vinhas de noite à procura de amor, e eu, fumando um cigarro, esperava por ti. Quando chegavas, abrias a porta sem me avisar. Pela noite fora, ficavas abraçada a mim. Paredes do quarto dava 10 anos de vida por te ver voltar. Posso estar farto de tudo, mas nunca me afasto. Só o vento. 100.2 Oliveira do Hospital. E ficamos agora com a Mafalda Correia, mais uma vez nos vai brindar com um magnífico texto acerca de um filme que ela apresentou na aula de História, e em vez da visita, hoje temos de facto este texto que vale a pena os senhores ouvintes conhecerem. A Revolução Industrial surgiu na Inglaterra vitoriana do século XIX, e o filme Oliver Twist aborda as consequências que ela teve para todos os ingleses, com especial destaque para as crianças. O filme é baseado numa obra homónima de Charles Dickens, um dos mais famosos romancistas ingleses. Diante dos problemas retratados neste filme, podemos destacar o trabalho infantil, a introdução de crianças ao mundo do crime, a violência e humilhações a que estavam sujeitas e a extrema pobreza e miséria em que viviam. É um filme franco-checo-britânico de 2005, realizado por Roman Polanski. Vale a pena referir que existem várias versões deste filme, incluindo um musical. O filme fala-nos de um órfão, Oliver Twist, que depois de passar por maus-tratos físicos, fome e de viver em condições precárias, chega a Londres, onde passa a pertencer a um grupo de jovens ladrões. Quando o vemos pela primeira vez, este filme não parece passar de uma história de pura ficção, apenas para os mais jovens. No entanto, é muito mais do que isso. É um filme que fala sobre crime, sobre crueldade, miséria e pobreza, mas como no meio de tudo isto, também a bondade não tem de deixar de existir. Na minha opinião, não é um filme que deva ser visto de ânimo leve, uma vez que tem cenas bastante fortes, e não por aquilo que vemos, mas pelo significado que tem. Todo este filme foi desencadeado pela Revolução Industrial, um conjunto de transformações tecnológicas e industriais que ocorreram entre 1730 e 1850 na Inglaterra. Levou a uma alteração dos regimes de produção, sobretudo com a transição da manufatura para a maquinofatura. Foi essencial para o desenvolvimento da Inglaterra dos séculos XVIII e XIX, mas também para as restantes sociedades que aderiram a estas transformações, confluindo no mundo desenvolvido que temos hoje. Também este filme nos fala das consequências que o sistema capitalista começava a trazer para a sociedade. Enquanto que a Revolução Industrial trazia lucros a muitos, a parte da população inglesa que já era pobre ficava ainda mais pobre e vivia em condições cada vez mais precárias. Atualmente, continuamos a viver numa sociedade capitalista em que a obtenção de lucro deve ser um propósito de vida. Estamos cegos com a obtenção de dinheiro e a verdade é que ele passou a ser o centro da nossa sociedade. Mas um dos significados de viver em sociedade é também ajudar o próximo, mas o dinheiro e a riqueza estão-nos a distanciar cada vez mais uns dos outros, estão-nos a tornar pessoas individualistas. A quantidade de pessoas que já viram este filme é imensa. Então, se ele nos levanta todas estas questões importantes, porquê é que elas continuam a estar atuais? Isto é, se queremos viver num mundo melhor, temos também de ser melhores pessoas. E talvez esteja na hora de colocarmos isto em prática. Muito bem, excelente análise. Vale a pena ver este filme. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Ficamos agora com álbuns de rock e com o Martim Sousa. Esta semana venho falar do álbum From the Fires. From the Fires é o primeiro álbum da banda de rock americana Greta Van Fleet. É um EP duplo, composto por 8 músicas, 4 do seu EP de estreia Black Smoke Rising e 4 novas faixas. Foi lançado a 10 de novembro de 2017 pela Republic Records. From the Fires ganhou o Grammy de melhor álbum de rock no 61º Grammy Awards. Tendo escolhido músicas para Black Smoke Rising que demonstrariam o seu alcance e variedade, a banda sentiu que simplesmente não estava acabado. Como resultado, eles compilaram mais 4 músicas que sentiram amarradas para From the Fires e muito ocupados para desenhar a arte da capa, como fizeram para Black Smoke Rising, eles decidiram contratar um artista para From the Fires e fizeram sugestões do que queriam na capa. O álbum foi lançado fisicamente e digitalmente, estando este último disponível com desconto no iTunes, caso a conta já tenha adquirido Black Smoke Rising. A música Highway Tune liderou as paradas da Billboard Mainstream Rock e Active Rock em 2017, enquanto Safari Song alcançou o número 1 no mesmo gráfico em fevereiro de 2018. Os temas e a composição. Liricamente, todas as 8 músicas dos dois EPs estão relacionadas ao tema da humanidade básica. Especificamente, o vocalista Josh Kiska explicou que o nome do EP e a arte da capa foram inspirados nas viagens de acampamento da banda nas suas infâncias. O EP contém 2 capas, um cover da canção de 1964 de Sam Cooke, A Change Is Gonna Come, e da canção de 1968 da banda Fairport Convention, Meet on the Ledge. O primeiro era para mostrar as influências soul da banda, e o segundo para ter uma música folclórica. Josh e o guitarrista Jake sempre quiseram fazer um cover de A Change Is Gonna Come e sentiram que a sua importância política era relevante para os dias de hoje, e portanto, hora de finalmente fazê-lo. Ersol Boone e a sua esposa gravaram várias partes do coro para dar o efeito de um coro a esta música. From the Fires trouxe mais duas músicas originais para além do primeiro EP, Edge of Darkness e Talk on the Street. Foram escritas cerca de 9 meses antes do seu lançamento. Jake referiu-se brevemente ao primeiro como puro rock and roll e ao último como tendo um elemento divertido e cativante. A lista de faixas. Todas as faixas foram escritas por Josh Kiszka, Jake Kiszka, Sam Kiszka e Danny Wagner, exceto onde está indicado. Safari Song, Edge of Darkness, Flower Power, A Change Is Gonna Come, escrita por Sam Cooke, Highway Tune, Meet on the Ledge, escrita por Fairport Convention, Talk on the Street e Black Smoke Rising. O tamanho total deste álbum é de 32 minutos e 15 segundos. Os Greta Van Fleet são compostos por Josh Kiszka nos vocais, Jake Kiszka na guitarra, Sam Kiszka no baixo e Danny Wagner na bateria. A produção deste álbum foi de Marlon Young, produtor técnico de gravação e mixagem, Al Sutton, produtor técnico de gravação e mixagem, Ersol Boone, produtor vocal, Ashley Padawak, capa, direção de arte e design, Kyle Didis, direção de arte e design. No geral dou 8.6 a este álbum. From the Fires trouxe uma nova vida ao rock mainstream e fez mais pessoas quererem começar a ouvir mais músicas de rock e a reviver um pouco este género, tal como aprender a tocar os instrumentos que as bandas de rock antigamente utilizavam e hoje em dia ainda utilizam, como guitarra, contrabaixo elétrico e bateria. E fez muito mais gente ficar envolvida neste género. Por isso, como um grande fã de rock, eu tenho de agradecer a esta banda também por trazer mais pessoas para este mundo que é o rock and roll. Em seguida iremos ouvir Highway Tune. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com licenciaturas Fazer a Escolha Certa com o Ricardo Neves. Hoje vamos falar da licenciatura de Ciência Política e Relações Internacionais. Este curso está presente na Universidade da Beira Interior, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Católica Portuguesa, Instituto de Estudos Políticos, Universidade Fernando Pessoa e a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Este curso pretende formar licenciados com uma sólida formação científica, teórica e prática, capazes inclusivamente de lançar as suas próprias empresas. Tem também como objetivo transmitir competências para identificar, descrever e avaliar informação no âmbito político e das relações internacionais. As suas saídas profissionais podem ir de organizações comunitárias internacionais a departamentos internacionais de organismos públicos ou até mesmo órgãos de comunicação social. Segundo a DGES e o IEFP, a sua taxa de empregabilidade ronda os 92%. As suas provas de ingresso são Economia, Filosofia, História ou Português. A sua fórmula de cálculo é de 50% do peso da média do secundário e 50% do peso da prova de ingresso. Bem, esta provavelmente é uma boa opção para qualquer aluno, especialmente para aqueles que estão em Línguas e Humanidades. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente, desta vez com a Mafalda Correia. A 31 de dezembro, os dados do IPMA revelavam que 57,7% do território continental do país estava em seca fraca. A percentagem caiu para 1% a 25 de janeiro, mas à custa do aumento de situações mais graves de seca. O ano de 2021 tinha terminado com 27% do país em seca moderada, número que duplicou para 54% em menos de um mês. Na seca severa, a subida foi ainda maior, de 9% para 34%. Por outro lado, os dados oficiais do IPMA também revelam que surgiu uma nova classe de seca mais complicada, a seca extrema, que a 31 de dezembro não existia no mapa, atinge agora 11% do nosso território. Wanda Cabrinha, climatologista do IPMA, adianta que Portugal, desde 2005, que não se via tantas zonas do país em seca grave nesta altura do ano. A seca de 2005 foi a que teve maior percentagem de territórios nas classes de seca severa e extrema, mas a atual, em 2022, já está muito mais próxima da de 2005. Mesmo na seca de 2012, que teve uma situação complicada, não estivemos numa situação tão grave como agora. No mapa de Portugal, a seca extrema atinge hoje grande parte do Algarve e do Alentejo, enquanto a seca severa já se estende parte do Algarve e do Alentejo aos distritos de Setúbal, Lisboa, Santarém e Leiria, afetando igualmente boa parte de Castelo Branco. Ainda que seja demasiado cedo para prever qual será a severidade e quanto tempo durará a seca que se instalou em Portugal, todos os cenários apontam para a mesma tendência nos próximos anos. Temperaturas mais elevadas, menos precipitação, mais longos e intensos períodos de seca e maior risco de incêndio. É o que diz Ricardo Deus, chefe da Divisão do Clima e Alterações Climáticas do IPMA. Ao longo das décadas recentes, as secas têm-se vindo a agravar e têm sido mais extensas. O que se preconiza com cenários de climas futuros é que esta passa a ser uma característica do nosso país. São as consequências das alterações climáticas. Pois, sem dúvida, elas são por demasiado evidentes já. FM Boa Nova. Ficamos agora com uma sugestão de leitura com a Maria Pedro. Hoje sugiro um clássico do neorrealismo, Esteiros, de Suero Pereira Gomes. A história de cinco meninos que trabalhavam em vez de ir à escola é obra-prima de Suero Pereira Gomes. A miséria retratada em Esteiros é mais do que ficção, é a realidade de um país pobre, sem esperança, onde mais de metade da população é analfabeta. Da janela do quarto, Suero Pereira Gomes observava a luta trágica dos operários para sobreviver. Entre os homens, havia crianças em idade de aprender as primeiras letras. Recolhiam o barro dos estreitos canais do rio Tejo, os teiros, para dele fazerem telhas e tijolos. Trabalhavam a troco de um salário miserável, que os condenava à mendicidade, a uma vida sem saída da pobreza. O autor via tudo da janela da sua casa, em Alhandra, e refletia sobre a injustiça de uma sociedade opressora e exploradora, organizada em favor dos mais fortes. Em vez de calar, prefere denunciar com palavras e outros atos de resistência ao regime de Salazar. Publicado em 1941, Esteiros tem personagens inspiradas na realidade. Gaitinhas, Guedelhas, Gineto, Maquineta e Sagui são os filhos dos homens que nunca foram meninos, dedicatória ao autor a abrir o romance. A obra, uma das mais emblemáticas do movimento neorrealista português, é escrita numa linguagem acessível, mas cuidada, com frases simples, privilegiando o discurso direto para dar voz aos oprimidos. Boa leitura! E esta é uma excelente leitura para recordar o nosso neorrealismo. Boa Nova, Rádio. Irresistível. Ficamos agora com a cultura pop, com João Mário Ferreira. A data de lançamento para a série spin-off de Star Wars, Obi-Wan Kenobi, pode ter sido acidentalmente revelado por um executivo da Disney, através de uma publicação pessoal no Twitter, que se encontra atualmente apagada. O executivo da Disney em questão é Brandon San Giovanni e publicou o seguinte: a nossa série da Obi-Wan dirá muito em breve. Olá, no Disney Plus, maio de 2022. Depois da publicação ter viralizado, acabou por ser apagada e a conta foi reconfigurada para privada, não sendo possível aceder. Alguns fãs especulam que San Giovanni não se referia à série, mas sim à banda desenhada da Obi-Wan, que também tem lançamento marcado para maio. Por outro lado, menciona o serviço streaming Disney Plus e o site The Hollywood Reporter sublinhou que os rumores são verdadeiros e que a série vai mesmo estrear em maio. Dito isto, faz ainda mais sentido se considerarmos que o Dia Internacional de Star Wars é celebrado a 4 de maio, sendo o dia perfeito para uma estreia do conteúdo da franquia. Muito bem, João Mário. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Iniciamos agora as notícias do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Contar histórias aos alunos do primeiro ciclo do ensino básico. No passado dia 28 de janeiro, os alunos das escolas básicas da Bobadela, Lourosa, Travanca de Lagos, Nogueira do Cravo, Lagares da Beira e Cordinha receberam a visita de Rita Cineiro, uma contadora de histórias que a todos conquistou pela sua simpatia e pelo que contou, a Princesa da Chuva, para o primeiro e segundo anos, e 6 histórias às avessas para o terceiro e quarto ano. Foram bons momentos de aprendizagem, partilha e diversão. Um grande bem-aja à Porto Editora. No âmbito das disciplinas de Ciência Política e de História, que nos seus programas curriculares trata o poder local, a sua importância e as suas competências, os alunos do 12º E, acompanhados do professor Luís Filipe Turgal, deslocaram-se à sede do município de Oliveira do Hospital a fim de assistir à reunião de Câmara que decorreu no dia 3 de fevereiro. Aqui os jovens tiveram a oportunidade de aprender com a prática política, percebendo e avaliando os diversos assuntos tratados e aprovados. O grupo foi muito bem acolhido pela edilidade, que se mostrou disponível para esta interação escola-município. Devido às contingências impostas pela pandemia, a outra turma do 12º ano de Línguas e Humanidades, a turma D, fará esta deslocação no próximo mês de março para assistir à próxima reunião pública de Câmara. Esta é, sem dúvida, uma forma de enriquecimento para todos. A área disciplinar de História agradece a disponibilidade do Sr. Presidente e dos Srs. Vereadores. Recordamos que pode almoçar no nosso restaurante, na escola sede do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Este período sempre às terças e quartas-feiras, de forma alternada. Pode planear com antecedência os seus almoços no nosso restaurante. Marque na sua agenda, telefone para 238-600-740 e faça a sua reserva. Terminamos aqui o programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia, Francisca Fernandes, Tiago Brito, Beatriz Vaz Pato, Ricardo Neves, João Mário Ferreira, Martim Sousa, Mateus Lopes Varão, Matilde Martins, José Ribeiro e Estevão Abreu. Despedimos-nos até ao próximo programa. Bem-haja pela sua atenção. Rádio Boa Nova. Espetacular.